back 430, what must name? Zero, zero, quatro, esquerda livre, parte militar nessa frequência, ao estacionar a frequência livre. Esquerda, parte militar nessa frequência livre. Auxiliar Novembro chamou a torre. Aqui, 127 no zero, após o rebote da Bianca iniciar a corrida, Lima tem vista grande. Xenia 63, 15, decolagem autorizada, 130 graus, 109. Livre táxi até a interseção, ajuste 1013, chame para ingresso no 7, Fox e Arno 90. Livre ingresso no 7, Fox Sierra Novembro, chama o olhar de pronto. Olhar pronto, Fox Sierra Novembro. Livre ingresso no 7, frequência livre, solo 06. Meia 3 no 5 ao 06, 1208. 1208, senhora, meia 3 no 5. Controle Salvador, boa tarde, senhora, 6315. 6315, boa tarde, contato radar, sou para o nível 360, autorizado Leda. Nível 360, autorizado Leda, senhora, 6315. Decolagem 2007, 120 graus, 1-12. Decolagem 2007. 2 na aproximação. Via Mari para 2000 pés, 2013, autorizado procedimento, chamará estabilizado. Gol no 960. Sierra Novembro aguarda para decolagem. Tráfego decola da 1-0, meio perfil de saída. Só mais um instante já irei liberar. Guardião 06, aproxima. decolagem Guardião Proa Sul, 130 graus, 1 a 12 nós. Salgou 2097, contato radar na decolagem, subiu para o nível 240, autorizado saída da... Coral, o... ascensão 80 final aqui, 2097. É, suba e mantenha o nível 180, direto Coral agora, e aguarde autorização do centro Recife em nível final. Ciente, direita Coral 180, 2097. Azul 4462, estabilidade. 4462, completa final do procedimento, Xemetô, Salvador, 118, decimal 95. 1895, obrigado, boa. Controle, boa tarde, Guardião 06. Boa tarde, Guardião 06, mantenha 500 pés no litoral, informe na final para a Pozinho Andina. Bem, através de Itapuã, vai chamar na final para Andina. Pista 10, azul 4462. Na 6315, vou dar presente direto Motiva e chame Recife na frequência 1251, secundária 133-25. Vou direto Motiva, Recife 1251, 133-25, chanel 6315, bom dia, volta com o trabalho. No ILS da pista no zero, gol no 966. Gol no 966, completa a redução para aproximação, enxemetou em Salvador, 118, decimal 95. 2895, 966. Controle, Salvador, boa tarde, gol no 097, passa 186, 160, informação 90. Gol no 097, aciona a identificação, desça para 4 mil pés, o ajuste no 093, chegada a golfe. 4462, pouso autorizado, pista 10, 130 graus, 09 nós. Autorizado, pouso, pistão nas garas, 4462. Sierra 90, após o Embraer da Azul na curta final no zero, está livre, 130 com 10. Está no RIFA 03, qualquer dito, clear Mare Arrasa, da Flat Level 0, Fire 0. 462, direito no 211, solo aos 14. Gente, tá livrando a última, 211 na parte. Foxia November, decolou 15-1208. 208, obrigado, bom fim de semana, Foxia November. Igualmente. Correto. 462, livrado. 30 graus, 8 nós, pouso autorizado, 10, gol 966. Autorizado, pouso 10, gol 966. 6321, após o tráfego da gol na final, Lima, tempo C10. 6321. Vou para o nível 430, autorizado direto Leda. Direto Leda 430, Fox Air November. Olimpo 03, you're clear to central flight level 050. Flight 106, no tráfego para informar, tem a frequência livre para coordenação, chame para nova decolagem. E gol 2097, mantém o nível 180, aguarde transferência de comunicação. Ah. Ao 07, direita 1, 219. 219, direita 7. Tempo para controle? Do Xené, 1097, autorizado a final do procedimento, deixa para 2 mil pés, informe no localizador. Controle Xané 6321. Xané 6321, contato radar, saída Arbol, suba para o nível 360. 360, 6321. Novembro, confirme a sua razão de subida. 1510. Guardião 06, mantenha 510 no litoral, informe no através de Pituaçu, ajuste no 093. Poderia voar direto Alefa 6321? Autorizado Alefa 6321. Alefa 6321. Voo 2017, está agora 4 milhas para Coral, serviço radar encerrado, mantenha o nível 180 e chame Léo na frequência 1201. Serra Novembro, chame agora Recife na frequência 1251 e alternado 133.25. 251.325, obrigado. Através de Pituaçu, Guardião 06. Guardião 06, chame a torre de Salvador, frequência 118.95. Oi, Guardião 06. Firme. Guardião 06. Guardião 06, retorno, prossegue pouso. Autorizadamente ingresso aqui na base pela direita, sobe para 1000 pés, autorrotação na pista aí, treinamento, missão 7. Ok, agiliza o cruzamento da 17, tem um tráfego a 30 segundos de duna. Bem, está alisando o litoral, agilizando aí para levar o eixo. do Almozero, se autorizado, atende aí pra mil pés, procedimento de autorrotação na cabeceira no 7. Negativo, tá livre, o guardião sem interferir com o Almozero. Irei informá-lo para o tráfego que já passou duro e vai passar o externo. Sente. Uno 097, completa final e chamentou em Salvador, 118, decimal 95. Sou em Salvador, boa tarde, Uno 097, estabilidade elétrica, 7 milhas da cabeça. Uno 097, informa o tráfego, helicóptero, Alfa Sierra 55, cruzou o eixo de aproximação, está prosseguindo para o setor norte, final no 7, irá realizar procedimento de autorrotação, informou que não interfere com a final no zero, ok? Tem livre pouso, 120 graus, voo no 09, voo no 097. Ok, 097, gente. Lepo 03, you are clear the final LS X-ray 1010 down to 2000 feet, Panate 1013, report on localizer course. Correio, guardião visual com gol, vai esperar o gol cruzar aí o eixo da 17 para executar o procedimento. Ok, o guardião está livre após passagem do gol, então prosseguir o autorrotação. Entendi. No 097 aos 29, direita no 2119. Para o controle? Pode conformar o Zulu Delta Lima, mantenha condições visuais, ingresse nos corredores visuais, o ajuste 1013, chame do ponto ideal descida. Está livre, guardião. 130 graus, 109. Autorizado, Guardião. Reporte final no 7. Voo 03, prossiga para o controle, Salvador. Voo 03, está voando no nível 110, direto do Sul, está passando agora a passada de Salvador. Quanto está subindo? Na radial 160, vai passar o Calvério. Sente pastor 03, mantenha o nível 110, aguarde a transferência de comunicações para o centro Recife, o pastor 03, voando direto ao Recife. Prossiga, Guardião. Na de base para sinal da 107, 1000 pés para autorotação direta, quando autorizado. Está autorizado, Guardião. 120 com 109. É. Entendi. 4065, iniciando a decolagem, pista no zero. Ciente, tá livre. Liga remetida, 120 com 10. Olympus 03, complete the final airline contact tower 118.95, 7 9 9. Olympus 03, contact tower 118.95, complete final approach. Thank you. Afirmativo, o tráfego ainda vai passar o externo aí. Certo. Salitão 3192, aciona identificação, vai direto Luna, desça para 3 mil pés com ajuste padrão na 0 no 3. Olympus 03, continua approach, and standby to runway indicator. Azul 4065 aos 3520 decimal 8. 308, bom dia. Canoa Portugal 021 Alpha, Skok Identity Clear Bomb, Arras Alpha 4000 feet, Grenade 1013. Clear Bomb Horizon, down 4000 feet, Grenade 1013. Report Southfield 1, request 021 Alpha. 103, clear to land runway 10, 120 degrees, 12 knots. Olympus 03, gear down, lock up, clear to land runway 10. Lulu Delta Lima, desce inicialmente para 3.500 pés. O ajuste no 0.3. Já um visual colinho para aguardando a autorização. Observa a passagem do P3 na final. Após o mesmo, inicia o procedimento. O vento 120 conéis. Gente, visual aguardando. Atrás de TAM 32, eu não sei, pressionei a dedicação, chegada bom, fixa para 5.000 pés, o ajuste na 0.3, velocidade 250 nós. Iniciando, 06. Ambiente, 130 graus, 1 a 12 nós. Foi Salvador, voo 1967.0.0, pronto. A linha mantém pista 10, 1967. A linha mantém pista 10, 1967. Olympus 03, on ground at 3H, right, Alpha and Delta, report to cross in the runway. Maintain this frequency. Olympus 03, locate the runway on Echo. And taxi via Alpha and Delta, and call you to cross runway 10, Olympus 03. Livre Guardião, 120 graus, 109. 1967, pista 10, livre, 120 graus, 109. Livre decolagem, gol 1967. Dono 964, confirme a sua indicada? Batendo 300, conforme solicitação do pé. 320 agora, conforme solicitação do pé. Mantenha e informa para a redução. Informará. Delta, you cross runway 10. Clear to cross in the runway 10, Olympus 03. Olympus 03, clear to cross runway 10. Prezado por Admar e Lima por Patelo. 106, está de base para sinal 97, ou alta rotação de 90, quando autorizado. Livre Guardião, 120 graus, 1 a 12 nós. É. 1967 aos 41, 120, decima 8, bom voo. 1208, bom dia. 4065, chama agora Recife, frequência 1251 e secundária 13325. 4 Salvador com 9 linha 7, 2300 pés subindo. 1967, boa tarde, contato radar, suba para o nível 360, autorizado Leda. Mano Leda, 1967. Sou 1964, vista para 3 mil pés com ajuste padrão, 1093. Sou 1964, vista para 3 mil pés com ajuste 1013. Ei, Guardião, 120 graus, 1 a 12 nós. 1964, controle. Escuta. Desça para 3000, o ajuste padrão, 903, gol, 1964. 3000 e 13, 64. Repre, Zulu, Delta Lima. Capitango Lima, Papaquilo, desça para o nível 050. Pastor 03, chama agora o Centro Recife, frequência 12685 e alterna 125.45. Mantenha o nível 110. Chama agora Recife 12685, alterna. Você deve chamar a alternativa do pastor? Alternativa 125.45. Final então 2085, alternando 2545. Para o pastor 03, pastor 20, autorizado, táxi pela pista, reporte alinhado e pronto. Táxi pela pista, reporte alinhado e pronto, pastor 20. 021 Alpha, we are doing the speed to 210 knots, number 3 for approach. Roger, speed 210 knots, send it to number 3 for approach, report ground 021 Alpha. 2217, reduza para 220 nós, é o número 4 na aproximação. 220. Tá, Força Aérea 5955. Mantenha o nível 180, informe passando a posição Conde. Luciano, Guardião. Guardião, vento 120 com 10, livre procedimento, pista no 7. Ativo, Força Aérea 5955, voe na proa da posição Bonf e desça para o nível 100. Uno 964 está autorizado ao final do ILS, desça para 2.000 pés e informe estabilizado. Reforçará, Uno 960. Tulu Delta Lima desça para 1.500 pés, informe no Travé de Veracruz. Guardião vai prosseguir direto, livre então, aos 4.6, a frequência livre está estacionada. Escuta, Guardião, plano 3192, chame a torre em Salvador, 11895. 11895, boa, 3192. Portugal 021 Alpha, Red Vector, Flight Station, right in heading 230, limited by localizer call. Down to 3000 feet. Right heading 230, descending 3000 feet, and the limit is localized, Portugal 021 Alpha. Guardião 07, prossiga para o controle. Guardando pista livre. Guardando pista livre, 3196. O Guardião 07 mantém a constante visual e o ajuste padrão no 03, vem com o pro do farol da barra. Confirme. Rede, Guardião. Torre Salvador, boa tarde, 6327, está pronto para o cara da 1-0. Boa tarde, 6327, mantenha a ponto de espera, tráfego já passou externo, aguarde instruções. Mantém. Lima 3192, Papa Kilo, desça e mantenha 4.000 pés, o ajuste no 03, e reduza para 2009. Estamos controlando 208, obrigado. Portal 021 Alpha, turn left in heading 195, limited by localizer. Left heading 195, the limit is localizer, portal 021 Alpha. Controle Salvador, pastor 20, você dá um controle celeste. 20, portal de contato radar, suba para o nível 200, sem restrições na saída árvore. Até o 200, sem instruções, pastor 20. São 3217, vetoração radar para sequenciamento, curva direita na proa 230, se limite ao localizador. Desça e mantenha o nível 050. Portugal 021 Alpha 2 localizer cross on the left in heading 160, report on localizer, down to 2000 feet. Left heading 160, down 2000, clear for localizer, Portugal 021 Alpha, call established. Alpha Paquilo, desça para 3.000 pés, o ajuste no 03, vai seguir como número 3 na aproximação. Ok, 3.000 pés, Direito 21 decimal 9. Direito 19, boa. 964, está passando a dona, completa final e chamou em Salvador 118 decimal 95. 95 até. Gol 98, 964, boa tarde. Boa tarde, o 964 continua a aproximação, reporta externo. Boa tarde. O Papatango Lima Papaquilo para interceptar o localizador, vetoração curva esquerda na proa 030, seu limite ao localizador. Aqui em cima tem o 030, 317, desça para 3 mil pés, o ajuste no 013. Ativa ainda mantendo a proa, aguarde vetor final para o localizador, tem 3297. Portugal 021 Alpha, step down localizer. Portugal 021 Alpha, complete final, left contact tower 118.95. Tower 118.95, Portugal 021 Alpha, good day. O Lima Papa Kilo vai seguir tráfego à sua frente 7 milhas, é um Airbus 330. O senhor vai pousar na 10 ou na 17? Essa para 2 mil pés, nessa pro informe estabilizado Lima Papa Kilo. Estou no 620, acionando a identificação, chegada Mari, desça para o nível 080. 080, pode voltar? Telefone 10, 964. Ocean M3-27, decolado ao 53, controle agora 120.8, tem um bom voo. 120.8, vá. Somente para o nível 130. Somente 130, 130. Já fez uma bomba, dá pra gente? Pesado, bomba. Obrigado. Sou Salvador, boa tarde. Ocean M3-27, Nandael Coral. M3-27, boa tarde, contato radar, suba para o 240, autorizado Coral. 240, autorizado Coral, 637. 3217, reduz a velocidade para 1.80 nós, mantém ainda 3 mil pés. 269-18, aciona a identificação, chegada Mari, desça para o nível 090. São Papaquilo estabilizado no localizador? Positivo. São 3217 para o localizador, curva esquerda, proa 140, está autorizado a final do ILS, esse inicialmente para 2510. 140, 2510, 3217. Sana 6327, solicita o nível final 160. F6327, autorizado nível final 160, direto coral. 160, direto coral, 6327. Sulu Delta Lima, mantenha 1.510, vem com todo de Paripe para ingressar no corredor de Interlagos. Voo 620 está reautorizado, descida para o nível 050. 050, voo 620. Do 6918, reautorizado para o nível 060. 060, 060. 217, informa o tráfego visual à sua direita, não irá interferir na sua aproximação, está com rumo nordeste, mantendo 1.500 pés. Tem negativo visual, está presente no 7. Então, Papaquilo, completa final e chama a torre em Salvador, 118.95, solicita o mesmo pouso na 107. Siga 07. pesado para seguir direto para Itapuã, Guardião 07. Por 20, vou direto a Lefa da presente. Direto a Lefa, pastor 20. Temo. No localizador, Santos 3, 2 e 1, 7. 6, 2 e agora completa a final do procedimento. Descendo para 2 mil pés e chame em Salvador, 118.95, Temo Bosco. 2 95, obrigado. Salvador, boa tarde, boa tarde, 2, 5, 0, 2, 7. Série 2550, boa tarde, acione a identificação, chegada Mari, desça para o nível 070. Identifica a chegada Mari, 2070. Azul 2789. Chega a Força Aérea 5955. Está atingido o nível 100, autoriza o registro 070. Pesado 4 mil pés, direto Bonf da presente, a Força Aérea 5955, ajuste padrão na 013. Autorizado 4 mil pés, ajuste padrão, direto para o Bonf. 1620, está autorizado a final do ILS X-Way, desça para 2500 pés com ajuste na 013. 2513, do 1620. Por 20, chama agora Recife, frequência 1288 e alternado 1260. 288-260, pastor 0. Série 5955, voe direto posição pelo. 5955, voe direto pelo. 2789, vetoração para sequenciamento, curva direita na proa 230, seu limite é o localizador, desça e mantém o nível 090. O azul 2789, faz curva direita, proa 230, 230, limitado pelo localizador, descendo é o 090. Alguma restante de velocidade? Certo, comandante. Só mantém indicada. Mantendo indicada, obrigado. 3217, vento 130 graus, 08 nós, tráfego já avistado, livre pouso, pistão no zero. Livre pouso no zero, 3217. Sul 6918, voe da presente direto Duna, desça para 3 mil pés com ajuste padrão no 093. Duna, descendo para 3 mil pés. Controle, o Guardião 07. Siga, Guardião 07. Vai abandonar a mira aqui, Riquento, mantendo o litoral até Itapuã. Para aqui, a em como através do Pituaçu, Guardião 07. Formar através do Pituaçu, 07. Formei o Zulu, Delta Lima, vou e comprou da rotatória. Rotatória, Zulu, Delta Lima. Força aérea 2550, reduz a velocidade para 230 nós, é o número 612 para a posse. Reduzindo para 230 nós, Força aérea 2550. 2789 está reautorizado para o nível 060. 2789 até o 060. Oceana 6355, line up and wait, runway 10. Salvador, frequência 118.95. Só 3217, solo 02, libera a direita, solo 121.9. Direita 209, boa. E 107, chame a torre Salvador, 11895. 11895, boa tarde. Hotéria 5955, desça e mantenha 3 mil pés, o ajuste no 093. Hotéria 5955, descendo para 3 mil pés, ajuste no 093. Do 6918, está autorizado a final do ILS, desça para 2 mil pés, informe no localizador. Inicie redução de velocidade. Descendo para 2000, vai reportar o localizador do 69. Pulou Delta Lima, chame a Salvador, frequência 11895. 11895, grato. Salvador, boa tarde. Força aérea 2522, acione identificação, chegada a bomba e desça para o nível 070. Boa, 070, mandou a 6327, mantenha o nível 160, está agora afastado de Coral, 9 milhas, serviço radar encerrado e chame ilhéus na frequência 9201.